gente andar pra frente e pra trás. Nunca vi, mas se os antigos contam, será capaz de ser assim, será capaz. Será capaz de ser assim, será capaz. Dizem que a forma dos seus pés, o calcanhar pra frente, a palma para trás. Talvez por isso mesmo que a gente fica na mata andando pra frente e pra trás. Na mata andando pra frente e pra trás. Quando o boto virou gente pra com a morena dançar. Era noite de lua, era noite de luar. Espirrar pra lá, espirrar pra cá. Foi assim a noite inteira, ninguém pode aguentar. Espirrar pra lá, espirrar pra cá. Se os mais antigos contam, temos que acreditar. Se os mais antigos contam, temos que acreditar. Não podemos jogar fora. Andar pra frente e pra trás. Nunca vi, mas se os antigos contam, será capaz de ser assim, será capaz. Será capaz de ser assim, será capaz. Dizem que a forma dos seus pés, o calcanhar pra frente, a palma para trás. Talvez por isso é que a gente fica na mata andando pra frente e pra trás. Na mata andando pra frente e pra trás. Quando o potro virou gente pra com a morena dançar. Era noite de luar. Espirrar pra lá, espirrar pra cá. Foi assim a noite inteira, ninguém pode aguentar. Espirrar pra lá, espirrar pra cá. Se os mais antigos contam, temos que acreditar. Se os mais antigos contam, temos que acreditar. Não podemos jogar fora nossa cultura popular. Respirar, se preservarmos a cultura, a Amazônia se salvará.